você se encontra. Só choro e tristeza e não tem paz. Chora por qualquer motivo, ninguém te dá uma solução. Preste atenção, você, amigo, a solução está em Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Não precisa mais você chorar, Jesus Cristo veio ao mundo pra te ajudar. Não precisa mais você chorar, Jesus Cristo veio ao mundo pra te ajudar. Disse Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregado e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo Jesus Cristo.